mostrar que vocês também curtem o hip hop. Joga as mãos pra cima e começa a dançar, dançar. Chega mais, vamos curtir. Vamos dançar, pode chegar. Nessa noite tudo vai rolar. O chave vai tocar. É com você, DJ Paul. Faz a galera vibrar, vibrar. DJ champanhe nessa nega toda nua, hein? Hey! Sem defesa e sem ataque!